Saba bada bada bi ba bidi ba. Chabba da bada da bat. Bebop. Dizzy Gillespie. Uma vida a aprender o que não se deve tocar. Um programa de Talita Mendes. Thank you. John Burgess Gillespie foi um trompetista de jazz americano, líder de banda, compositor e cantor. Trompetista virtuoso e improvisador, construiu o seu estilo a partir do de Roy Eldridge, acrescentando uma complexidade harmónica e rítmica anteriormente inédita no jazz. Foi um dos protagonistas na divulgação do bebop juntamente com Charlie Parker. Nasceu na cidade de Shiro, na Carolina do Sul, em 1917, e era o mais novo de 9 filhos de James e Lottie Gillespie. O seu pai era o líder de uma banda local. Em sua casa, as crianças tinham a oportunidade de experimentar os instrumentos e estavam familiarizadas com a música. Dizzy Gillespie começou a tocar piano aos 4 anos de idade. O seu pai morreu em 1927. Aprendeu a tocar sozinho o trombone e trompete aos 12 anos. Ao ouvir Roy Eldridge na rádio, sonhou em tornar-se músico jazz. Ganhou uma bolsa de estudos para o Laurinburg Institute, na Carolina do Norte, no qual esteve 2 anos. Depois, teve de acompanhar a sua família quando esta se mudou para Filadélfia. Thank you. primeiro trabalho profissional de Gillespie foi com a orquestra de Frank Fairfax, em 1935. Depois, integrou a de Edgar Hayes e a de Teddy Hill, substituindo Frankie Newton como segundo trompete em maio de 1937. Foi na banda de Teddy Hill que Gillespie gravou o seu primeiro tema, King Porter's Tomb. Em agosto de 1937, enquanto trabalhava com Hayes em Washington, D.C., Gillespie conheceu uma jovem bailarina chamada Lorraine Wills, por quem se sentiu atraído, com quem casou em 1940 e de quem nunca se separou. Em 1939, juntou-se à orquestra de Cab Calloway. Gravou uma das suas primeiras composições, Picking the Cabbage, em 1940. Depois de uma briga entre os dois homens, Calloway demitiu Gillespie no final de 1941. Ao que parece, Calloway desaprovava o sentido do humor malicioso de Gillespie e os seus solos aventureiros. Calloway dizia que Gillespie fazia música chinesa. No ensaio, alguém cuspiu e Calloway perdeu a paciência, acusando Gillespie. Este não assumiu a culpa. Envolveram-se numa zaragata e Gillespie esfaqueou Calloway na perna. Depois dos dois homens serem separados, Gillespie foi demitido. Alguns dias depois, tentou pedir desculpas a Calloway, mas não voltou para a banda. Thank you. tempo em que esteve na banda de Calloway, Gillespie começou a escrever músicas de big band para Woody Herman e Jimmy Dorsey. Trabalhou então como freelance em algumas bandas como a orquestra de Ella Fitzgerald, composta por membros da banda Chick Webb. Gillespie não foi alistado para combater na Segunda Guerra Mundial. Na sua entrevista ao Selective Service System, disse: "Nesta fase da minha vida, aqui nos Estados Unidos, quem é que me deu um pontapé no rabo? Foi classificado como 4F, ou seja, não apto para o serviço nas Forças Armadas." Em 1943, juntou-se à banda de Earl Hines. Gillespie disse que, apesar da banda de Hines ser considerada incubadora do bop e que o bop era uma música nova, de facto não era. O bop representava apenas uma evolução do que existia antes. Basicamente, era a mesma música. A diferença estava no modo como se passava de um ponto para o outro até chegar a um resultado final. I'm Thank you. Gillespie juntou-se à Big Band de Billy Eckstein e foi como membro dela que se voltou a reunir com Charlie Parker, um antigo membro do grupo. Em 1945, Gillespie deixou a banda de Eckstein porque ele queria tocar com uma pequena formação de jazz. O bebop ficou conhecido como o primeiro estilo de jazz moderno. Não foi muito popular no começo. As pessoas preferiam o swing. Sendo uma transformação do swing, foi do swing que muitos músicos chegaram ao bebop, como Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell, Kenny Clarke, Oscar Pettiford e Gillespie. O vocabulário musical foi enriquecido. Gillespie fez sessões com Parker em clubes de jazz famosos como o Minton's Playhouse e o Monroe's Uptown House. Em termos harmónicos e rítmicos, as composições de Gillespie, como Grooving High, Woody and New e Salt Peanuts, soavam de um modo radicalmente diferente da música swing popular na época. O tema A Night in Tunisia, escrito em 1942, quando tocava com a banda de Earl Hines, tem uma linha de baixo sincopada e ritmos afro-cubanos. Woody and New foi gravado numa sessão liderada por Coleman Hawkins com Gillespie a 16 de fevereiro de 1944 pela editora Apollo e será a primeira gravação formal do bebop. This time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts. We'll be right back. Salpinas, Salpinas. Salpinas, Salpinas. Salpinas, Salpinas. Salpinas. Salpinas, Salpinas. The name of the salt. Salpinas, Salpinas. Gillespie apareceu em registros da banda Billy Eckstine e começou a gravar prolificamente como líder e acompanhante no início de 1945. Não se contentou em deixar o bebop ficar circunscrito em pequenos clubes noturnos. A 22 de junho de 1945, deu um concerto com um destes pequenos grupos na Câmara Municipal de Nova York, apresentando o bebop a um público mais amplo. Estas gravações foram finalmente lançadas em 2005. Gillespie começou a organizar grandes bandas no final de 1945. Depois de colaborações com Parker e em pequenos grupos onde se incluíram músicos como Milt Jackson, John Coltrane, Lalo Schifrin, Ray Brown, Kenny Clarke, James Moody, Gigi Johnson e Yusuf Latif, o trompetista começou a explorar a sonoridade das big bands e com elas obteve muito sucesso. Parker e Gillespie, figuras ímpares do jazz, seguiram caminhos separados. Parker foi inigualável em pequenas formações e teve uma morte prematura. Gillespie deu o seu melhor à frente de grandes formações musicais de jazz. llama, toodaloo, the llama, toodaloo. And the umbrellas, too fix tonight. Bring your parasol, it may be small, it may be big. He repairs them all with what you call a thingamajig. Pitter patter patter, pitter patter patter. It looks like rain. Let a pitter patter, let a pitter patter. Don't mind the rain. He'll mend your umbrellas and go on his way, singing toodaloo, the llama, toodalay. Toodaloo, the llama, toodalay. And the umbrellas to fix today. Conversation. They didn't say I love you dear. All they did was whisper in each other's ear. They said ooh shooby dooby ooh ooh ooh shooby dooby ooh ooh ooh shooby dooby ooh ooh ooh shooby dooby ooh shooby dooby ooh shooby dooby ooh ooh ooh shooby dooby ooh. Shooby-dooby means that I love you, and ooh, that means I love ooh too. As I passed by, I could hear her say, we'd better hurry and name the date, because ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby. Ooh, too. As I pass by, I could hear her say, we'd better hurry and name the day, because ooh, shooby dooby, ooh, ooh, ooh, shooby dooby, ooh, ooh, ooh, shooby dooby, ooh, ooh, shooby dooby. Ele e as suas grandes bandas, com arranjos fornecidos por Tad Dameron, Jill Fuller e George Russell, popularizaram o bebop e fizeram dele um símbolo da nova música. As suas big bands, no final da década de 1940, também apresentavam artistas cubanos de rumba, como Chino Pozzo e Sabu Martinez, despertando o interesse pelo jazz afro-cubano. Em 1956, por iniciativa do Departamento de Estado, Gillespie juntou uma banda para uma digressão pelo Médio Oriente. Os concertos foram muito bem recebidos e valeram-lhe o apelido de Embaixador do Jazz. Por esta altura, continuou a liderar uma grande banda que se apresentou nos Estados Unidos e contou com músicos como Pee Wee Moore, entre outros. Esta banda gravou um álbum ao vivo no Festival de Jazz de Newport, em 1957, com a participação da pianista Mary Lou Williams, como artista convidada. No final da década de 1940, Gillespie esteve também envolvido na tendência musical afro-cubana, trazendo e realçando elementos da música afro-latino-americana para o jazz e até mesmo para a música pop, particularmente a salsa. We'll be right back. jazz afro-cubano era considerado orientado para o bebop e alguns músicos classificavam-no como um estilo moderno. Os ritmos únicos do jazz afro-cubano sempre atraíram as pessoas para a dança. As contribuições mais famosas de Gillespie para este género são as composições Manteca e Tintindeo, ambas coescritas com Chano Pozzo. Foi responsável pela encomenda de Cubano B, Cubano Bob, ao pianista e compositor George Russell, obra na qual Pozzo participou. Em 1977, Gillespie conheceu Arturo Sandoval durante um percurso de concertos de jazz nas Caraíbas, com uma paragem em Havana. Sandoval, com Gillespie e a sua orquestra, realizaram uma digressão em Roma em 1990. Gillespie publicou a sua autobiografia To Be or Not to Bop, em 1979. A sua voz apareceu em alguns filmes animados de John Hubley e Faith Hubley, como The Hole, The Hat e Voyage to Next. Na década de 1980, liderou a United Nations Orchestra, Por 3 anos, a cantora brasileira Flora Purim esteve com esta orquestra e reconheceu a influência de Gillespie na sua compreensão do jazz. O saxofonista David Sanchez também esteve em digressão com o grupo e admitiu também a importância deste artista na sua carreira musical. Gillespie foi convidado no The Cosby Show, na Sesame Street e no The Muppet Show. Nos concertos ao vivo, o protagonismo de Gillespie foi gradualmente desvanecendo nos últimos anos da sua vida. Muitas vezes, os espetáculos concentravam-se mais nos seus protegidos, como Arthur ou Sandoval e John Faddis. As suas rotinas bem-humoradas tornaram-se cada vez mais parte das suas interpretações em palco. Em 1988, Gillespie trabalhou com o flautista e saxofonista canadiense Mo Kaufman no álbum O Popadá. Fez vocalizações rápidas na faixa título e algumas outras foram colocadas apenas em trompete. Com muitos concertos e prémios nacionais e internacionais no currículo, no final da sua vida foi nomeado professor regente pela Universidade da Califórnia e recebeu seu 14º doutoramento honoris causa, agora do Berklee College of Music em Boston. Em dezembro de 1991, durante um compromisso agendado em Kimball's East, em Emeryville, Califórnia, surgiram os sintomas físicos de que viria a ser um cancro no pâncreas. Por causa do seu problema de saúde, cancelou as suas digressões. I'm

Gillespie liderou a sua última sessão de gravação no dia 25 de janeiro de 1992. Residente em Englewood, New Jersey, morreu de cancro no pâncreas a 6 de janeiro de 1993, aos 75 anos. Lorraine Willis Gillespie, a sua mulher, morreu em 2004. Deixou uma filha, a cantora de jazz Jeannie Bryson, que nasceu de um caso amoroso com a compositora Connie Bryson, e um neto, Reggie Burks Bryson Barrett. boy. Send the cattle. He can't come back. He's got to go. Now look, Sidney Catlett has got to go back to do that. Este programa teve locução de Marinas Lacerda e João Soares Santos. Realização, Talita Mendes.